5 no PAC 3 para o pushback em funcionamento. Autorizado, trip, chama pronto para o táxi. Mike Echo Delta, decola aos 33, controle 1 no 208. Ronald 208, Delta. Controle Salvador, papapapá, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, suba 1000 pés, direto à plataforma. 1000 pés, tá, agora cruzando 900, pro direto de Manati, Delta. Doutora, Altã 3663, autorização Guarulhos já, por seu nosso ponto. Estimativo, Altã 3663, o número 3 para POP, é o Guarulhos 340 aprovado, só um minuto. 7-3-6-6-6. O Bono 923 na escuta. 923. Estimativo, de acordo com o Notan Zulu 0444 de 2012, cheguei com o centro Recife, confere a rota pela UP Zulu 10, Bridge UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Poços, com a subida da Euleda, Bridge curva direita após a decolagem. Vamos lá, ficou um pouco rápido, UP Zulu 10, Bridge, após direto Trive, a continuação? Na verdade vai fazer Dael, Leda e após Leda voar direto Bridge, após Bridge UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e após direto Poços de Caldas. Positivo, Dael, Leda, Leda voa direto Bridge, até Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e direto Poços de Caldas. Agora confere aqui, muito obrigado. Afirmativo, curva à direita após a decolagem da 10, chama pronto na remota, o gol no 923. Chamarei, obrigado. Passaredo 2223, cópia. Prossiga. Autorizado conquista, nível 260, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Elefa direto Vitória da Conquista, o controle 120.8, aciona 5510. 260, autorizada Vitória da Conquista, decola do 10, direita, Arbor, Elefa, direto no 208, controle, confirma o transponder. 5510. 5510, transponder 2223. Correto, chama pronto na 14, passarei 2223. Chamará. Tan 3663, cópia. Consiga, Tan 3663. Autorizado Guarulhos, o nível é o 340. Via rota conforme plano de voo. Bridge UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após direto Poços de Caldas. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda e após Leda direto Bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5515. Autorizado nível 340 para Guarulhos. Rota UP Zulu 10 até Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto destino. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge. 208 ao controle de Salvador e transponder 5515, tá 3663. Correto, chama pronto, 105, 3663. Chamaram. Trip 5345 com 62 a bordo, 3 horas de autonomia, terminando com fins para o táxi. 5-3. 345, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118, decimal 6, o ajuste 1018, bom voo. Pátio 3, pátio 2, Índia, quando pronto no ponto de espera da 10, chama 18,6, grato, tenha uma excelente semana, senhor. D486, identifique, desça para o nível 050, chegada a Mare. Ficou 050, chegada a Mare, está no sentido hotel, poderíamos usar ITAP, senhor? Afirmativo. Direto ITAP, obrigado. Vago é o 380, pronto, copy. Ativo, pronto, copy. Autorizado Campinas, nível 380, via rota conforme, plano de voo, bridge, até Zulu no meia, Bravo até o Zulu, direto Trive, decolagem da 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, direto bridge. O controle 120, decimal 8, aciona 5516, azul 4299. Autorizado Campinas, 380, conforme plano de voo, bridge, até Zulu no meia, Bravo até o Zulu, Trive. Decola do 10 com curva direita, saída da El, após Leda. Após Leda, voa direto bridge. Controle no 20, decimal 8, transponder 5516, azul 4299. Fechamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, azul 4299. Chamará para puxa, acionamento, 4299. Estabilizado em ILS, Webjet 5826. Gente, chame torre 118, decimal 6 dúzia. 18,6, obrigado. Nada. 13859, esquerda para o 150, reporte estabilizado, desça para 2010. 150, 2000, reporte para estabilizado, né? 3859. 7826, bom dia, reporte para checado. Reportará checado, Webjet 5826. O Trip 5345, bom dia, Torre Salvador. Já está aproximando o ponto de saída da 10, pronto. Trip 5345, Alinda decola sem parada, vento 110, braço 109. Alinda decola sem parada, Trip 5345. Machado checado, 5826. Continua aproximação com a área pista livre, o Web 5826. Continua aproximação agora na pista livre, 5826. Romeu TRX Rei autorizado para 060. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Gente, forme o POB pelos corredores e reporte na rotatória. Meia, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso para o Webjet 5826. 5345, decolou aos 42, controle 120, décima 8. 208, bom dia, senhor. Morro, o serviço radar está encerrado, já próximo através de Coral. Coral, Salvador, nosso cordial bom dia, trip 5345. 5345, suba ao nível 380, saída da El, vigilante. Da El, 380, campeão. É 3859, chame torre 118, decimal 6 dúzia. 3859, 18 6 dúzia, obrigado. Aqui é com Delta no atraso, eu vou informar a frequência livre para a coordenação, terra regresso. 3, 304. Altrins 304, Salvador, Brasília, o nível é o 380 para os 4. Afirmativo. Autorizado Brasília, nível 380, via Upes Uluno 7, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar o Uluno 7, o controle 120.8, aciona 5527. Ok, ciência autorizada, 380 para Brasília, na Upes Uluno 7, com curva direita Arbor, Elefa, depois de interceptar Aerovento. 1208, saída, 5527. Correto, 5527, portão 04, chama pronto, tá 3304. Sim, a gente vai reportar pronto. Venha, som 243, direita, som 219. Direita, 219, obrigado. Salvo, Salvador, muito bom dia, Webjet 5826. 5826, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, Webjet 5826. Táxi via, prossiga, torre. Confirmando o hangar da RMA, eu sim. Ok, 60 minutos. Isso, né? Manda a matrícula pra Patang, por que é Patanguinho que você tá? Bom, fim, 3 horas e 40. Direita, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, o ajuste 1-0-8, bom voo, 6-2-1-1. Livre direita aí, ponto de espera, chama a torre, 6-2-1-1. 8-2-6 da web, ingressa via Juliette, portal 02. Juliette para o 02, Webjet 5826. Juliette Bravo Delta GQE, aguarda só um minuto pra volta. Onda 0121, Yang 77. Corrigindo, 0142, Yang 77. Torre 118.6. 18.6, obrigado, tá? Salvador, Xanemi, é 3, 1 no 2, é mais reduzido aí. É 3, 1 no 2, é forte externo, a 9 já pousou, me informarei que está ali. É 3, 1 no 2. Ponte espera pronta, Xanemi, é 2, 1 no 1. É 2, 1 no 1, manter ponte espera, aguarda a companhia, a curta final, a final, após, além mantém, cabeceira 1 no 0, 6, 2, 1 no 1. Aguarda, Xanemi, é 2, 1 no 1. É 3, 8, 9, solas 4, 6, direita, solo, 2, 1, 2, 9. 1219, direita, tá, 3859. Tá, 3663. Vamos lá. Solo, Salvador, tá, 3859. São 3486, desço para 2000 pés, que é negar 1-0-8, autorizado sinal LS, suporte estabilizado. 2000 pés, 1-0-8, autorizado LS, suporte estabilizado, 3486. 3-1-2. Quanto solta? O vento 120 graus, 08 nós, livre da Cogeno 1. Para a comparação, vento de superfície em Salvador, 120 graus, 08 nós, fora do solo. 28 azul, 4299. Azul 4299, aguarda para o posto. Aguarda 4299. 5345. Prossiga. Eu mantenho a sua frequência, né, senhorita? 35345, Sami Recife, 125, 1 Alterno, 13325. 25, 13325, bom dia. Zero. Ponta, se necessário, cruzamento eixo, em que se acerta. Tá, vai manter na torre e antes de acesso aqui no 10. Zatan, a sua esquerda no 09, está autorizado a iniciar no 08, chama táxi, azul 4299. Após o afastamento da aeronave à esquerda, Zatan, no 29, está autorizado, azul 4299, chamará para o táxi. Juliette Bravo Delta, cópia. Autorizado GQE, uma centena Lone Yankee, decolagem pistão no 7, curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após o direto GQE, o controle 120, decimal 8, aciona 5434, Juliette Bravo Delta. 19. Puxa, acionamento 22, 23, a passarela. Não copiei o POB não. 05 a bordo, agora chama a torre 118 decimal meio para acionamento e táxi. Tem um bom voo, 1018 no ajuste, tem um bom voo, Juliette Bravo Delta. Puxa, acionamento 22, 23, a passarela. Mantenha a posição 2223 é o número 12, setor. Mantém. Alô, Salvador, Xané 63, 12, na Alfa, bom dia. 63, 12, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, reportará. 120 graus, 109, autorizada, coloque para o norte, para o 102. Autorizado acionamento e táxi a porta, a ponte para tomar 7 letra aberta. Olha, o Lexi, você já avisou com o local de pouso, não busca vida, vai para a final. Ok, seja a porta controlada em CACR. Controlada a porta CACR. Hoje da cota 5-1, podia confirmar o indicativo de federada? É o indicativo, vamos pro batalhão lá. Ok, 152, bom voo, guardião 02, chama controle, 120, décima 8. 1208, obrigado, guardião 02. Na 63, 6211, faixa na época, cota 52, controle, 120, décima 8. 208, destino é 2 minutos. Tem a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. 63, Roberto. Bom dia, destino é 62, 1-1. Nada, El, Leda, Brit. Guardando com oportunidade de voar. Leda. Poxa, né, 6225, Brasília, nível 320, tá pronto, cópia? Sempre, 6225. Autorizado Brasília, nível 320, via rota conforme o plano de voo. Nidsa, Puído, Upper Whisky 10, Formosa, após direto. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo com transição Nidsa. o controle em 120.8, aciona 5522, o Xené 6225. 6225 está autorizado, Brasília 320. Nietzsche, Puído, Upper Esquina 0, Formosa, decola da 1-0, curva esquerda, perfil Momo, Nietzsche, 1-2-0-8, controle 5-5-2-2, é transponder, contagiou 6-2-2-5, tá no portão 0-1. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, o Xené é 6-2-2-5. Vai chamar quando pronto, 6-2-2-5. Rádio 102, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 5 milhas. Um Charlie 402, mantendo 1.500 pés, rumo oeste. Rádio 102, estabilizado em LS 3486. 3486, completo final, chame torre 118, decimal meia. 1862, grato, boa. 1605, bom dia, pronto, cópia. Bom dia, tá pronto pra cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após o Leda voa direto Bridge. O controle opera em 120, décima 8, aciona 5525, 1605. Sente autorizado 360 para o Galeão, conforme o plano de voo, Upzulu 10 até SMAP, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge, o código do transponder é o 5525, controle em 120, decimal 8, gol 1605. Procedimento correto, chama pronto no 03, gol no 605. Sente no 605. Para o táxi 4299, está com 69 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão. Autorizado táxi, via parte 1, Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 8, tem um bom voo, azul 4299. Parte 1, Índia, lá, torre 118, decimal 6, 4299, boa. 4-9 a bordo, alternando Galeão com 4 horas. O 1-9-2-3 mantém a posição, é o número 3 no setor. Obrigado. O 3663 poderia confirmar os dados? 4-9 a bordo, alternando Galeão com 4 horas de operação. Afirmativo. O 3663 vai seguir o Embraer da Azul como número 2, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10-8, tem bom voo. E aí, eu posso esperar no 018 decimal, e está 3.6. Passarei do 2223 na escuta. Prossiga. Tem um Airbus da Oceané Avianca que vai parquear a retaguarda no portão 10. Após o parqueamento do Oceané, está autorizado iniciar na remota e chama táxi. Passarei do 2223. Após o Oceané, autorizado o posicionamento 2223. O Oceané 6312, após a passagem do Airbus da TAM, que prossegue para o ponto de espera, hein? Ingressa Juliette, portão 10. Oceané 6312. Após o 320 TAM, portão 10, Oceané 6312, obrigado. Está cruzando 120, Oceané 62, no ouro, pode chamar o centro? Ali mantém azul, 429. Bravo, bom dia. Bom, Salvador, Oceané 63, no ouro, acende pra aí. Oceano 319, despero nível de voo 060, chegada bom. 060 na bom, fechando a 6-9. Tutan 3486. Solo 57, livre à direita, solo 219. Direita 209, grato. Afirmativo. O Tanga Brava vai aguardar. Não tem seu plano sistema coordenado com o Centro Recife. Confirmar se mesmo possui. Só um minuto. Confirmando destino para Lençóis. Sim. Tango Zulu, solo 58, livre táxi 45, no corte de frequência. Grafo Delta, após Zulu, ingressa a pista no 7, ponta leve próximo. Do 4299, vento 1 no 0 graus, 109, autorizado a colar pista no 0. 3486, bom dia, táxi via Alfa e reporta antes a táxi via Juliette. Alfa, táxi via Juliette, TAN 3486. Azul 4299, pronto. Autorizado a colar, pista no 0, vento 100 graus, 109. Azul 4299. Juliette de colar, 4299. Salvador 5217 da Trip, no ideal. 5217, despegar o nível de voo 070. 070. Como recebe para 3663? Claro que estou sendo feita a coordenação de fundo. Da Juliette aguardando para o ingresso. Vai nove, decolada 00, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, 4299. O Juliette Bravo Delta aguarda. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, na sexta. Azul 4299, contato radar, sinal 380, saída da El. Onde vai, direto da El? Autorizado. Direto da El, 4299. Siga. Você vai guardar o 02. Próxima para pouso. Confirme. O sistema MC36 possui o seu plano, estou coordenando com a sala S para ser retransmitido e só será pago a autorização após o Centro Recife autorizar, né? Ok? 4-2 a bordo, 3 horas e 40 da manhã, alterando Salvador. Passageiro 2223, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 8, bom voo. Pátio Índia, 10, 18,6, obrigado, bom dia, boa noite. TAN 3486, as coisas. Após a passagem do Embraer da Passaredo, ingressa via Juliette, portão 11. Após o Juliette, após o Passaredo, vai via Juliette para 11, TAN 3486. 1923 na escuta. Escuta. Coordena com a equipe de pátio após o parqueamento do R2 da TAN no portão 11. Tá autorizado iniciar na remota, chama táxi. Que aguarda a passagem do R2 para o 11 e inicia após o 923. TAN 3304 para pushback acionado 4. TAN 3304. Ordena com a equipe de pátio após a...